幅度室外63.5 aguardar a passagem da aeronave da empresa, confirme. Transponder 5-0 a nível autorizado, aeronave Zulu 10, atenção fazenda, encontra a pista 10, curva direita da Euleda Motiva, 1935, controle Salvador, transporte 5134, plano 1 no 69. 5104, pode. 5104, 1 no 369. Plano 69, chama pronto para contate. Botarei nessa. Posição 3217 na posição número 1 para puxar o estacionamento. Posição aguardando aproximadamente 3 minutos, 3217. Sim, sim. Comandor, chama 6355 para o táxi, com 124 a bordo, 4 horas de autonomia até na Galeão. 6355, vai acompanhar o Boeing da Boa até o ponto de madeira, via Fátima Índia. Quando te espera, vai chamar seu hoje, 1-1-1-8-3-9-5 com 1-0-1-2 na justiça. Matias 612, vai seguir o gol, chamada 118-95, coxa. Pacto 1620, 3 horas, João Pessoa, 1064. 1620, taxa direita vem aí, ponto de espera 795, ajuste 1012, ouro 620. Índio, ponto 0-2-9-5, direto. São Salvador, bom, boa tarde, 3145, Galeão 340, Quebec. 3145, vamos passar curso Romeu, autorizado Galeão 360, colagem da pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda e Lume. Interceptando 9857, Moço. 1119, pistão 35, controle, 5106, transponder. Autorizado Galeão, Leda 360, decolação 10, primeira curva direita. Na saída da El, Leda e Lume, Upper 9857, Moço. Estamos 5106, controle 1935, 3145102. Chame para 1023, vamos lá. Botar. Salvador, 1020, decola da 10. Vento 1, 30 graus, com 9 nós. Decola da 10, voo 1020. Chame nossa atenção no 9935. Linha decola da 1-0 deslocada, vento 1-2-0 graus com 9-9. segunda colagem do MD3. Corinthians, apresente, segue para 17 com o Brasil pela direita, reporte Brasil para final até o Guilherme Serra. Aposto para o frente, passe para a direita, reporte a rádio, passe para a final até o Guilherme Serra. E o ator será 718, decimal 95. Tá, 3217. 3195 na escuta. 8169, deixa para 4000 PSNH, ônus 012. Aguarde para Renato. Foi 1869, canceladas as restrições de altitude em Pelo, deixa para 2500 pés, PNH 1012, após Pelo, autorizado a RNAV na proa do Serra Vitor 366, reporte estabilizado. Ok, está autorizado a RNAV da 10, Serra Vitor 366, sendo estabilizado 89. Decolado aos 4-5, controle 1-9, decimal 3-5, bom gol. 1-9-3-5, obrigado. Tá, tudo bem. Frequência livre, estacionar até o Guilherme Serra. 8-69, completo final do procedimento é Renato, chame a torre na sequência 198, decimal 95. 7-2-9-5, obrigado, até daqui a pouco. Fly a flight plan, departure runway 10, after departure right plan, dial departure, motiva transition. 119-35, airport control, 5121. 4205, após o seu, eu deixo para 2000 pés, Senegal 9012, autorizado o exército, feita pistola 0, reportabilizado. Seguinte, após o seu, está autorizado o procedimento LS, eu contarei estabilizado, azul 4205. O 4205 informa que ele efetuou a ação glide, encontra-se deslocada nos primeiros 380 metros. Paciente, azul 4205. Bruno 869, solo 53, livre direita, solo 121, decimal 1. 121, acerca pouco. Mantendo 0. 4205, complete o final do procedimento LS, chama a torre, atenção 118, decimal 9. No estabilizador, no localizador, 718, decimal 1. 1895, alô 4205. 1895, obrigado. 169, decolado ao 55, controle 119, decimal 35, bom voo. 135, obrigado, boa tarde, 119. Salvador, azul 4205 no localizador. Azul 4205, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tente, azul 4205. 231, livre decolar da 10 deslocado, vento 120 graus, com 09. Livre pouso na 1-0 deslocada, vento 1-0 graus com 9-9, altímetro 1-0 no 2. 4-2-0-5, gente. Passeio 2-2-3-1, decolador 5-7, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 4-3-5, boa. aeronave, livra a direita, solo 121, decimal 1. Solo 59, livra direita, solo 121, decimal 1. Ciente, 4205. Solo Salvador, azul, 4205, livrando a foto. 4205, Alfa, Kilo, Pate 3, posição 4 Lima. 4 Lima, ciente. 4206, descend via my arrival to flight level 050, KNH1012. Azul 4206, cancel restrictions in impact position, descend to flight level, descend to 2006 KNH 1012, clear ILS approach of runway 10, report established. Azul 4206, inform that the runway is used in full function. Full land, okay, thank you. Flight is in use. Affirmative, I'll do what you do. Desça via chegada Mário para nível 050, tem a 1012. A 1012, confirma o seu indicado. Mantendo 240 agora, tem uma velocidade. Lá do gol, como é o nome dele? Para 3.000 metros, Houston 3190, aguarde para autorização do RNAV. 3190, mantenha descida para 060 na chegada Mari. 3190. Quanto será a chegada Gol 1-1-1-1? Salvador, 6210, prefere? Aguarde, Oxana, 6210. Na 3190, reduza sua velocidade para 2009. Mínima limpa 220, 3190. Reduza para 220, então 3190. Então 3190, traça de 12 horas, 5 milhas, o procede para pouso, cruzando 3 mil pés, em descida para 2 mil pés, em point 78. Azul 4206, Z706, complete final procedure, contact power 118.95. 118.95, have a good night, bye bye. O controle pode confirmar se o Vlad está operando, senhor Alex? Afirmativo, Christian, eu uso em todo o suspensão, o Vlad operante. Pode ser. Com 1166, deixa para 2 mil pés autorizado, ele vai ser da pista 10, reporte estabilizado. Pode ser estabilizado no R3, qual o número? 360, via up do Lono 7, conforme a placa. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1-1-9, decimal 35, controle, 5-1-5-1, transponde. 360, autorizado Brasília, fomos o Lono 7, primeira curva à direita, pista 10, agora é left, 935, 5151, está no 7. Correto, boa noite, 69, chame pronto, portão 7. Afirmo. Canar 6210, reduza sua velocidade para 2009. Reduzindo 6210. Resumo 90, alteração para sequenciamento, mantenha para o 035, seu limite é o localizador. Para o 035, limitado localizador para o 90. 6210, reduza sua velocidade para 1909. 6210. Então 3190, cancelado as restrições de altitude em TAP, desça para 3 mil pés, tem H1 no 0 ou no 2. No 0 ou no 2, desce para 3 mil. Meia 210, confirmei, tem condições de reduzir para 1 ou 709? A nossa mínima limpa agora, senhora, é 200 nós, pode ser? Chanel 6210, seu novo limite é a Magnaticana 3010. Sente, 6210. Tem um paraná seguindo forte, aproximação, por favor? Sente. Sente, 6210. Salvador, boa tarde, São 3894, isso é via chegada Mari para nível 090, sem ganhar 1-0-1-2. Chama R6210, desça para 4000 pés, terminal 902. 4000, 12, 6200. 3894, desça para 050. 050, cara, R3190, autorizado da presente Serra Vitor 366, deixa para 2500 pés, PNH 1012, resposta obrigada. R3190 já trocou de novo, pode falar agora? Estimativo. Para a Fortuna já está reduzindo até o máximo. Estacionar 6210, curva à direita para 070. 070, 6210, autorizado o procedimento? Autorizado estacionar 6210. Deixa para 3000 pés, em legal 902. 3000, 6210. Estabilizado com o 966. Com o 966, chame a torre, 1985. 1895, obrigado. O TAP será autorizado, então 3894. 66. Vai reportar a externa, volume 66. 3894, confirme isso. Consegue reduzir para 1809? Afirmo, reduzindo agora 809, então 3894. Então 3190, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, em aproximação final, o Boeing 738. Gente, eu estou informado várias vezes, deixe lá de trás. Podia acelerar um pouco, eu não mandei acelerar, né? 3190, tráfego que precede 7 milhas à frente, chama a torre, frequência 118, decimal 95, autorizado o sinal procedimento. Agora só em 18,95. R6210, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, em aproximação, deixa para 2000 pés, livre o ILS, reporte estabilizada. 2000 pés, contrato estabilizado, ciente do tráfego, chama 6210. 94, decoração para sequenciamento, uma curva à esquerda, proa 015. 3894, seu limite é o localizador. Informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, cruzando 4.000 pés, em descida para 2.000 pés, em alfa 320. Projeto 94, desce para 3.000 pés, em legal na 092. 3.000, 6290, reporte full ali. Já fui nessa, 0-0. Canal 2-1-0, eu chamo a torre, frequência 1-8, decimal 9. 8-95, 2-1-0. Beleza, com a gente veja, 3-2-9-4, está operando o ILS, correto? Estimativa, a pista está com a instrução total e o ILS está full. Sim. Oi, Air Motion, MA 210, passando por Nan. Sim, MA 210, reparte Simbra, número 2, para pouso. Passará, MA 210. 3190, livre pouso na 10, ventando 30 graus com 8 nas, altímetro no 0, no 2. Pouso autorizado, 0390. Estou 94 para interceptar o localizador, curva à direita para o 080, reporte estabilizada. Direita 080, reportarei estabilizada para 3294. Os 894, deixa 2 mil pés autorizado em essa altura, pista 10, reporte estabilizada. Para 2000, reportarei estabilizada 3294. Chegada BF para 4 mil pés, corrija, deixa para 2 mil pés, NH1012, dívidas justiçais em pelo, reporte estabilizado. Justiça em pelo, 2002, ajuste, 1400. Qual é o nosso número para pouso para o voo 1400? 02 para pouso, voo 1645. 4, continua a próxima ação, reporte externo. Reporte. 645, autorizado ali a 7 da pista 1-0, informa que a pista está operando toda a suspensão com o fio elétrico. Beleza, está com o elétrico agora, o plágio, o reporte externo na pista. Solo 25, livre à direita, solo 21, decima 1. Aí é 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1.